fosse o teu olhar. Seguindo o meu, por um dia te encontrar e o meu coração falar de amor pro teu. Uma noite sem sol, e o que aconteceu? Dois caminhos entre nós, na lembrança tua voz, dizendo adeus. Vem! Todo romance é sempre assim, tem seu começo, meio e fim. E o que restou de uma paixão? Minhas palavras têm razão. Todo romance é sempre assim, tem seu começo, meio e fim. E o que restou de uma paixão? Não fosse o teu olhar seguindo o meu, por um dia te encontrar e o meu coração falar de amor pro teu. Uma noite estamos sós, só nós dois, e o que aconteceu? Você e eu, dois caminhos entre nós, na lembrança tua voz, dizendo adeus. Todo romance é sempre assim, tem seu começo, meio e fim. E o que restou de uma paixão? Minhas palavras têm razão. Todo romance é sempre assim, tem seu começo, meio para quem é apaixonado, né? Assim como Amor Perfeito.